Ele mantém no zero. Sim, ele é mantendo no zero, azul 4234. Vitorinho de Aquilo, sala 27, primeira direita, direita que foi Delta, chame sala agora em 1219. Direita na Delta, 1219, Vitorinho de Aquilo. Salvador, bom dia, o voo 233 no Porto Espera da 1-0. Voo 1-2-3-3, mantém ponto de pé. Mantém, 233. Seu projeto conseguiu aproveitar para o destino? Autorizado no 50 graus, 05 nós. Livre decolagem, piso no 0, azul 4234. Com a 233, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, no 233. Azul 2234, decolar 229, chame o controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, azul 4234, pode ir. Controle Salvador, azul 4234, Libra 2300 PES, Apucá, Aracaju. Azul 4234, contato radar de decolagem, sul do Mantenho de voo 370 da Apucá, transição Aru, Coitaru. Só mantendo de voo 370, saída Apucá, transição Aru, azul 4234. Sistema 0, vento 160 graus, 0619. Autorizado no 233. 753, desceria para 2000 pés, o altímetro em Salvador é 907, e no final ele é 7, cabeceira 10, chama estabilizado no localizador. Chamada estabilizada, desce para 2000, tá? 47. Agora no 032, prossiga em áreas de voo visual e submanter 105 Vitor Cruzeiro. Quando você ser estimado em Serra Brava, Lima, Papa? Autorizado em cima de voo 105, vai prosseguir visual, está estimando todos 1148, Vitor Cruzeiro. 1148, pouso, copiado. Passa 2300, Arbor 1. Para 233, contato radar na decolagem, submontânea de voo 360 via Arbor 1. Arbor 1, 360, voo 1233. Azul 4234, chame agora o centro Recife, frequências 125.45, alterna 126.85. 12545, 126.85. Bom dia. Torre, Salvador, o patrão do Vitorinho de Aquila, vamos para da Quebec, cruzamento até o hangar, né, tá? Autorizado o cruzamento até o hangar. Controle Salvador, bom dia, Azul 4981, informação pelo descendo o descendo 160. Azul 4981, assina identificação, desse mantanho de voo 040, chegada bom. Bom, e descendo ao 040, Azul 4981, identificação. Chegou 1-2-3-3. É possível dar presente pro Adeleção? Obrigado, direto leva. Direto leva, muito obrigado, 1-2-3-3. Atendo ao tráfego que está engrossando sentido contrário, vou prosseguir para o hangar ABTA, à frente do céu. Após, inicio o táxi chamando a papá. do ingresso. Patinelli, pronto, cabeceira no 7. Desculpa te aproximar sem ver se é cabeceira no 0. Chama agora a torre Salvador, é 1 no 8, decimal 95. Bom dia, obrigado. Boa tarde, comandor, bom dia, 4753, 3 meridos 1. Bom dia, TAM 4753, avistado, pouso autorizado, piscina 0, 140 graus, 07 nós. TAM 4753. 233, chame agora o centro Recife. Frequências 1260, alternativa 128, decimal 8. 260288, voo no 60233. Obrigado, bom dia. Mantenha a posição Lima Paquilo. Escuta, senhor. 50 milhas oeste de Salvador, serviço também encerrado. Até assim, já alguns visuais, nível de voo no 05, não há tráfego neste setor de conhecimento do controle. E monitore os sebastos de Recife para a informação de voo alerta em 1260, alternativa 128, decimal 8. Recife 288-260, Vim Paquilo Delta. Tango Lima Papaquilo, decolagem autorizada, pistão 7, 15, 0 graus, 0 medo de nós. Quatro, sete, cinco, três, na sala 4-1, libera direito no 219-4753. Yankee to the point of Spinahawk. Lima, Dennis, Mike Yankee. Direto a Lima, tem Oscar. Retângulo Lima, Papaquilo, decolar 242, chama controle Salvador, 119, décima 8. Lima, Salvador, 198, Lima, Papaquilo, obrigado, bom dia. Bom dia. Muito bom dia, do Papatango Lima, Papaquilo, decolou na sua escuta. Papatango Lima, Papaquilo, contato radar na decolagem, supervia Arboruno para o nível de voo 360. Guardo ONU para 360, Lima, Papaquilo. Leitona, desceria para 2.000 pés, altimetria em Salvador 1.0.1.7, entreira final e elétrica com sua cabeceira 1.0, chama estabilizado no curso do localizador, azul 49, Leitona. Para 2.000 pés, autorizado ILS, a portaria estabilizada no localizador, ajustado 1.0.1.7, azul 49, Leitona. Mike Yankee, decolar 244, controle 1119, décima 8. 1198, Yankee. Olha, bom dia, Papa Romeu Oscar, Mike Yankee. Romeu Oscar, Mike Yankee, mantém-se em regras visuais, é o número 2, última entre Salvador 1017. Direto plataforma Matinho, família na CTR, Salvador. Mantém mil pés, área visual, vai formar livrando a cidade, Salvador, Oscar Maquiaque. Patrulha Oscar Maquiaque, por favor. Que filha? Olha pra uma Matinho, correto? DCC de Manati, correto? Correto, direto Manati, informa ligando a CPR, Salvador. Chama ligando a CPR, eu mostro como é que é. Azul 4981. Azul 4981, complete de aproximação LS X-Ray, WCY0, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 118, nós temos ligado, Matias, Azul 4981. Salvador, bom dia, Sul 49 retorno, está estabilizado ele é 7. Azul 4981, continua a aproximação, aguarda autorização de pouco. Gente, 49 retorno. Azul 4981, pouso autorizado. 1940 graus, 099. Pouso autorizado, Azul 4981. E uma Papa Kilo. Chama agora o Centro Recife, as frequências 128, decimal 8, alterna 260. Sim, 128, 260, obrigado, amigo. Bom dia. Azul 4981, no solo 51, libera direito na 219. 219, obrigado, bom dia, Azul 4981. Mike Yankee. Oscar, Mike Yankee. Oscar, Mike Yankee, ao controle de Salvador. Prossiga, Mike Yankee. CTA, a 20 milhas, taxa de Salvador. E frequência livre para coordenar contrato, colocando 2345. Chame no retorno e aguarde sua mensagem de pouso na plataforma. Oscar, Mike Yankee. November, Aliança Livre de Colagem, vento no 40.79. Cruzou November, decolado ao 57, submontanha 1000 pés, ingresso corredor axé, chama controle 119.8, bom voo. November copiou a torre de controle. Tem assim, resolveu visuais, corredor axé, 1000 pés, informe no farol da barra. Aguardo a atenção, inicialmente meu pé no corredor axé, é cruzou 9 a 10. novembro, copiou? Ativo. Corredor Axel no 10, Sub novembro. Se autorizar, acessão do novembro, foi direto. Correto, aguarde autorização. Conquista. Pode direto conquista, acelera com o 05, Eco do 09. É, subir até o 05, direto conquista. Quando possível, ser estimado de pouso. Quando possível, ser estimado de pouso, conquista, Eco do 09. Estimativo, tá? Estimando 1200, Eco do 09. 1200, pouso em conquista, copiado. Salvador, bom dia, azul 2783, ponto espera da 0, pronto. 2783, autorizado, alinhado e decolado, somos 0, vento 5 graus, 0 litros, ajuste no 0, no 7. Autorizado, alinhado e decolado, no 0, ajuste no 0, no 7, azul 2783. Decolado 102, chama controle, frequência 119, décima 8, obrigado. Controle, decolado, décima 8, azul 273, obrigado, até volta. Controle Salvador, bom dia, Azul 2783. Azul 2783, contato radar de decolagem, sub mantenha 1-60 sem restrições. Saída Aboruno. Subi para 1-60 sem restrições, Aboruno, a saída da Azul 2783. Essa é a minha identificação, desse mantém o Neurivo 040, chegando a bom. 040 é bom, solicita o ILS WISC. A gente prossegue na chegada bom, pegar de autorização para prosseguir na ILS WISC. Para 3304. Eu mantém o prospecto de chegada, aguarde. Controle Salvador, Azul 2703, autoriza a voar nessa. Autorizado, Alessa, 273. Autorizado, vamos Alessa, 273, direto. Entendido que solicito 085 como sinal, correto? Certo. Submantenha 085 como o nível de voo sinal para a conquista. Recuso 9, tá? Informa o clareza 3x3 na sua transmissão. Controle Salvador ou Azul 2783? 2783? desculpa, a possibilidade de coordenar direto o destino Vitória da Conquista para minimizar o nosso atraso? O Black Victor 001, Renave da 15 lá. Aguagem. Passou. Black 3304, Velocidade Victor 367, após o 366. Para o final, ILS Whisky Cabeceira 10, desce para 2500P, altímetro em Salvador 1017. Informe estabilizado na final. Ok, vou então Sierra Vitor 367, após o Sierra Vitor 366, reportará estabilizado, TAN 3304. Salvador, bom dia, Xenar 6302, confirmação aqui. Turno 2, identificação, desce e mantém a 100, chegada bem médio 1. Partiu apenas confirmando, ponente 1, chegada aí com o nível 100. Certo, por enquanto 100. Partiu 100, chama a TVB. Meu doutor na Charlie, Coco Notification, você mantém o Fat Level 150 e pode change Fat Level Rules. Azul 73, direto conquista. 2783, direto conquista, grato, senhor. Chama o centro Recife, as frequências 260, alterna 28, decimal 8. O Recife agora, 260, alternando 288, azul, 2783, boa. Now at 1119 and continue descend to pit track, report passing 4000 feet. Delta over Charlie. You report passing 4000 feet, Delta over Charlie. Lambda 60 milhas Square Salvador, mantém as cargas visuais, nível de voo 05, serviço está encerrado e altura de frequência de Recife 260, antena 288, para informação de voo e alerta. Zona 3, zona 2, disse Matão 050. Guardião 07. Bom dia, Guardião 07, estou de controle. Guardião 07 acionado e pronto no pátio do VE, 2 a bordo. Comandante Carvalho, a intenção é decolar com proa do farol de Itapuã para Rondina, grupo Zulu. Guardião com 2 horas de 5 de autonomia. Sem LS Whisky, cabeceira 1-0, chama a torre Salvador em 1-8 decimal 95. 1-8-95, tanto em 3-0-4. E Oscar, reposta no Tachan, para ingresso da Dona Jardim 07. Baixa até a Tachuei, Oscar chamará para ingresso do Guardião 07. Salvador, bom dia, passaria 2223, está próximo, ponte perda 1-0. Passaria do 2223, autorizado, alinhada e decolado, estão 0, 140 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 1017. Análise da uma linha de marcha externa. Passei aqui a Lídia com a passaria do 2223. Torre, bom dia, Altan 3304, uma milha do Dia Serra. 3304, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 097. No 097, aguarda. Mantenha agora no 45 normal. Delta 1 Natalia, report your estimate time to landing. Guardião 07, autorizado, ingresso e decolagem, pista 97, no 50 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 1017. 10-7, decolagem da frente. 117. That's now at level 080. Clear 10 frequency now to coordinate traffic. Logan LN 229, scope identification, send maintain front level 060, clear on arm arrival. Clear on arrival, down to flight level 060 of American 229. Nós ajustamos 0 na frente. Clear livre pouso, pistola 0, TAN 3304. Decolado ao 23, controle agora 119, décima 8, boa viagem. 198, muito obrigado, bom trabalho, bom final de semana. Holder. Holdering. 23, passando 800 pés na sua escuta. 23, contato radar decolagem, sul do Via Arborano para 180. Via para o 180, passaria 2223. Para ingresso na pista 97, táxi aí, papá. Gente, está autorizado o táxi de outra pessoa, vai chamar para o ingresso, o vetor negativo.